São tantas coisas pra se dizer, eu não consigo nem entender. Guerra, fome, destruição, desigualdade e abominação. Olho pro prédio da cidade, só vejo tédio e inquietação. Na rua vejo pés descalços, um paradoxo sem razão. Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo mandar, paz verdadeira, só Cristo quem dá. É só experimentar. Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. São tantas coisas pra se dizer, eu não consigo nem entender. Guerra, fome, destruição, desigualdade e abominação. Olho pro prédio da cidade, só vejo tédio e inquietação. Na rua vejo pés descalços, num paradoxo sem razão. Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não tomo.